Tá travado, 3-4-4. Vicente, livre pouso, não, no zero. Vicente, confirma o vento, por gentileza. Vento no 3-0 graus, com 5 nós. Vicente, grato. No 4, saída prevista a pouca transição Aracaju, aguarde cópia. Salvador, eu tô 3152. Prossiga. Autorização, Maceió. Saída prevista, pouca transição Aracaju, número 2 para cópia. Gente, na sua escuta, para cópia, eu tô 3152. 35344, solo 17, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Aquilo Pátio 3. Alfa Aquilo Pátio 3, 3447. No 7 no 4, pronto para a cópia. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120 decimal 8. Aciona 5530, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Então 3152, pronto para a cópia. Prossiga. Autorizado Maceió, nível 330, via Prewhisky 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5525, coteja. Autorizado Maceió, Prewhisky 58, 330 nível, saída Puca Caju, 5525 no transponder e controle 289, tá 3152 para posicionamento. Controle 120 decimal 8, autorizado para posicionamento, chama para o táxi. 208, livre, puxa e chama táxi, 3152. Meio, prossiga para 2.000 pés, desconsiderando a altitude de Tapir. O altímetro 10 no 5, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2.000, considerando a altitude de Tapir, projetado no 0 no 5, será estabilizado. Voo 18 no 5. Voo 0074. 0074, aproximando o ponto esquerdo da 10, pronto. 1074, linha decola da 10, vento 130 graus com 8 nós. Eu vou decolar em 10, vou 10074. Controle Salvador, Xanai 6224. 6224, passou 150, chame o centro Recife no 2545, alterno 2685. 3152, 173 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Salvador. Gente, 173 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa e reporta pronto, ponto de espera, 3152. Decolado aos 23, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom serviço. Na chegada mar e desça para 3 mil pés do altímetro 1.0 no 5. 3 mil, com 1.500, pode aproveitar, senhor? Está livre, direto TAP, WEB-6.4.6. Pode estar, direto. Controle Salvador, Bono 074, decolou, se escuta. Bono 074, contato, radar de colagem, suba ao 360, saída da EL. Subindo para o 360, na DAEL, 1.074. 3891, prossiga para 2 mil pés, completando a ponte, o altímetro 1015, aguarde autorização para ele. 2 mil, completando a ponte, com 1015, 3891, está livre da velocidade em pelo ou mantém a restrição? Está livre. Está em critério 3891. Espera, pronto. 3152, a linha decola da 10, vento no 30 graus com 7 nós. A linha decola, 3152. Estou voo 1896. 1896, completa ele a sexta, chamando torre 1 no 8, 95. 1295, grado, voo 1896. Oi, estamos dando boa noite, voo 1896. Estabilizado no Boa noite, 1896, reporte externo. Reporte externo, voo 1896. Essa zona está autorizada, ele é SX2, reporte no voo perdedor, 3891. Está localizado a 3891. Rumo 896, cheque o trem, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. Baixou e travou, gol 1896, tem livre pouso. 3152, decolado aos 27, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado aí, bom final de semana. Salvador, está 3152, decolado na 3152. 3152, contato radar na decolagem, suba ao 330 na saída Fuga. 330, alguma possibilidade de voar Aracaju? Consiga direto Jambo, aguardando Aracaju, 3152. Direto Jambo, está 3152. Utilizado 3891. 3891 completa, ele é SX-ray, chamando torre 118 decimal 9. Qual é a frequência da torre? 1895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, 3891, final no 0, baixou e travou. Boa noite, 3891, vento 130 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Ele 15 aguardando, 3891. Salvador, bom dia, dando 3170, informação chave. 3170. Boa, prossiga na chegada Mari, desça para 4000 pés, o altímetro no 0 no 5. Mari, 4000 no 0 no 5, na hora que houver possibilidade de estar. Prossiga direto para o presente, 3170. Projetado agora, descendo para 4000, 3170. No livre pouso na 10, vento no 30 graus com 8 nós, altímetro 10 no 5. Livre pouso no 0 com 1015, 3891. 2000 pés, após o estado voa Duna, ele é SX-ray autorizado, reporte localizador, levemente 743. Itap Duna, 2000, reporta no localizador, levemente 743. 1074, chame Centro Recife em 13325, alterno 288. 3325-288, bom. Chinema 258, prossiga direto em TAP, desça para o 050. Só número 3 ainda, está liberada a velocidade, o 628. Taxi, frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, 3291. Duro negativo, comandante. Seu número 3, tráfego número 1 está a 12 horas e 19 milhas mais lento, ok? Sem problema, pode estar. 2,50. 8, 9,6. Cifra 2545, alterno 2,85. 2545, não copia a secundária, amigo. Manda 2,685. 2,85, obrigado aí, bom final de semana. Aguarde no 714, temos 09 ingressando para o setor. No táxi via Juliette, portão 8. Portão 8, 3891. Juliette no 4, autorizado, chama para o táxi. Web 6746 completa ele SX3, chama de torre 1 no 8 95. 295, uma boa noite. Boa. 170, prossiga para 2.000 pés, desconsiderando a chuva de TAP. Está autorizado a LSXO e reporte de localizador. O altímetro 1.0 no 5. E aí, 2.000 pés, considerando a speed, 1.0 no 5, toma na lote, está 3.1.0. Em sua redução 220 nós, 6258. 0 nós, você é 1.0, vento 1.40 graus com 8 nós, altímetro 1.0 no 5. Entendeu livre pouso, 6746, senhor? Ah, afirmo, vento 1.40 graus com 8 nós. Livre pouso na 0, 6746 com 1015. Fala Salvador, bom dia, boa no 606. Tem informação. Bom dia, autorização na frequência da torre 198, decimal 95. Certo. Bom dia, boa no 606, informação Charlie. Bom dia, no 606, saída prevista Fuca Transição Zipara, guarde cópia. Fuca Zipara, guarda, boa no 606. Esse corte prossiga para 3.000 pés, vamos 0.15 altímetro. Expect Fuca departure with Aracaju transition, standby for ATC clearance. Solos 40, livra direita, ataque nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6746. Gol, Solos 714, para o táxi, está com 1.44 a bordo, memória 55 de autonomia, alterna de Salvador. 1.44 a bordo, altímetro 1.0 no 5, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Alfa, pronto para a pronto para a cópia? Afirmando. Autorizado Campina Grande, nível 3, nave 0, via Zulu 1.0, saída Puca, transição Zipar. Decola da 1.0, curva esquerda, controle 1.20, decimal 8, aciona 5.5.37, coteja. Autorizado Campina Grande, nível 390, conforme a rota do plano de voo, apresulou no 0, decola da pista no 0, após curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, transponder 537, controle após no 208, voo no 606. Protejamento correto, chama para pushback, sonhamento. Gente, voo no 606. 3170. 3170, completa a LS Activate, chamando Torre, 198-895. 895, boa noite, bom dia. Boa. Sinal 6258, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS Activate, reporte no localizador. Sim, entra 2000 pés, autorizado LS Activate, são 0, informa na estabilidade 2258. 40 graus com 8 nós, altímetro agora 10 no 4. A linha é quase 10. Soltei 14, estou mandando 4. De 46, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 6746. Salvador, uma bom dia, tá 3170, passando sim para o avançado checado. Bom dia, 3170, aguarde pista livre. Chá 3170, livre pouso na 10, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. 140 com 8, autorizado B15, tá 3170. 17 no 4, decolado aos 44, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Golan 7 no 4, bom dia. Apuca Aracaju. Golan 7 no 4, voa, contato, radar de decolagem, suba ao 230, saída Apuca. 7230 na saída Apuca, Golan 7 no 4. 6258, estabilizado? Sim, estabilizando, presente 6258. Faz sedução para aproximação final, completando a LS X-Way, chamando Torre, 1 no 8, 8 9, 5. Está reduzindo para a mínima. Torre, pode confirmar qual a frequência da torre? 1 no 8, decimal 95. 118, 95.